A Promotoria de Justiça de Santa Bárbara propôs 3 ações civis públicas para prevenir a ocorrência de desastres como o de Brumadinho na comarca. As barragens ficam nos municípios de Santa Bárbara, Catas Altas e São Gonçalo do Rio Abaixo. A promotora de justiça Gislaine Reis Pereira Schumann dá mais detalhes sobre as ações. Lá na comarca de Santa Bárbara, nós temos 3 complexos minerários. Cada ação foi para um complexo minerário. Seria para a empresa Vale elaborar um relatório sobre a real estabilidade das estruturas de cada um desses complexos minerários. Essa é uma ação coordenada do Ministério Público de Minas Gerais. Todos os complexos minerários da empresa Vale estão passando por essa necessidade de atestar a estabilidade, justamente por conta desse crime que aconteceu recentemente em Brumadinho. Então, essa é uma ação preventiva. Na verdade, as barragens de Santa Bárbara, até o momento, nós não temos nada de concreto falando que elas estejam com risco superior ao que é estabelecido na nossa legislação. Mas, por ser o direito ambiental, por a gente ter necessidade de trabalhar justamente com essa questão preventiva, e justamente para que não ocorra na comarca de Santa Bárbara o que aconteceu em 2 outras localidades, no caso Mariana e Brumadinho, é por isso que nós entramos com essas ações lá. A promotora de justiça explica que não há motivos para a população ficar alarmada no momento. Em Santa Bárbara, existe o perigo abstrato que existe em qualquer barragem, mas nós não temos identificado no local nenhum risco imediato, e é justamente por isso que a gente entrou com as ações, como uma forma preventiva, para saber se está tudo certo ou se seria necessário uma suspensão das atividades, ou se seria necessário fazer algum tipo de obra. No momento, a população não precisa ficar com medo, porque no momento está controlado. Justamente essa ação é preventiva para saber se a gente pode manter essa tranquilidade ou não. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.